Devorem os controles. Vamos começar aqui nosso primeiro podcast dos Devoradores de Controle. Nosso primeiro tema é sobre o Sonic. Então quer dizer que a gente já começa em velocidade supersônica aqui nosso podcast. Vou começar apresentando aqui nossos queridos devoradores. Primeiro pelo Du, Eduardo Rodrigues. Fala alguma coisa aí, Du. E aí, beleza, galera? E depois tem o Dalton. O Dalton é grande fã do Sonic. Dalton, fala alguma coisa do Sonic. Aliás, o primeiro grande fã do Sonic é o Du, cara. Eu sou um cara que jogou algumas coisas daí, mas, putz, eu gosto do Sonic e vai ser legal isso aí, cara. Então vamos ver então que o Du, se o Du é o fã do Sonic, o Du vai começar a falar então. Quem sabe aí onde foi a primeira vez que o Sonic apareceu? É, isso aí só você sabe, cara. O pessoal vai dizer aí que é no Sonic 1, né? Mas não, o Sonic apareceu primeiro num jogo da SEGA que chama Red Mobile, aí um jogo de corrida. E o Sonic, ele aparece como chaveiro do carro de corrida no jogo. A gente vai colocar um link no post aí pra vocês conseguirem ver isso daí. É, isso é verdade. Parece que até que é mentira, fica aquele chaveiro do Sonic horrível rodando na tela, aquele jogo bizarro, né? Ah, o jogo não é tão ruim assim, cara. É um jogo bizonho, vai. É um jogo antigo também, jogo de 91. Eu tô abrindo o link aqui agora e é estranho porque realmente tem um troço azul balançando na frente do vidro. Tipo, dá pra identificar até os olhos, mas aquele não parece ser muito Sonic, cara. Não, porque... dá pra ver que é o Sonic, sim. Não, há controvérsias, cara. Ah, é o Sonic, com certeza. O pessoal vai colocar nos comentários o que vocês acham, que é uma bola azul ou se é o Sonic. Mas quem é o Sonic? Quem criou o Sonic? Então, todo mundo fala que quem criou o Sonic foi Yuji Naka, né? Mas não, está errado. Quem criou o Sonic foi o Naoto Shima. Ele que fez o design do Sonic. Não Yuji Naka, como o pessoal diz por aí. E o Dalton, você que gosta de Master System, que história você tem do Master System? Pô, cara, Sonic no Master System sempre foi a grande decepção, né, velho? Então, na época que eu jogava Sonic no Master System também, cara, eu era novo pra enxergar o Sonic como qualquer coisa ali num jogo de plataforma, onde tinha que pegar argolinhas e etc, cara. Então, se bem que eu não, pra falar a verdade, não sei se o jogo era muito mais do que isso também, né? Mas... eu acho o Sonic no Master System uma bosta, cara. Então, mas, pô, o único cara da rua que tinha Mega Drive era o cara que morava no castelinho, lá em cima, né, cara? Puta, cara. O Sonic foi feito pra ser o Mega Drive, cara. É, o mascote do Master System era o Alex Kidd. E foi um mascote que não deu certo na SEGA. O Mario, tipo, engoliu o Alex Kidd. Não vingou esse mascote, porque é muito estranho. O Alex Kidd é aquele menino com o soco gigante e a cabeça gigante também, que joga Jaquempô. Não deu certo isso aí. Isso aí é coisa de japonês, cara. Não deu certo. E ele não tinha um desenho padrão também, né, cara? Alex Kidd, tipo, ele, toda vez que eu vi um desenho em qualquer ilustração dele, é sempre algum cara diferente, assim, cara. Você ficava meio assim, tá ligado? Será que é o mesmo que tá na caixa do jogo, que tá na revista, tá ligado? Você ficava meio assim. Eu... realmente, tipo, teve vários motivos pra não ter dado certo. Falando do Alex Kidd, o Alex Kidd parece o chefe aí de uma empresa aí que eu trabalhei aí. E falando nisso, assim, sobre mascotes, esse tipo de coisa, Mario e Sonic, quem vocês acham que é mais relevante? Eu acho que é o Mario, né? Que o Sonic. Então, mas aí a SEGA fez o Sonic exatamente pra disputar com o Mario, né? Os caras se juntaram porque o Alex Kidd fracassou e pra criar um novo personagem pra poder ser o carro-chefe do Mega Drive. E aí criaram o Sonic, cara. É, na época era um jogo foda, assim. Que é tipo... porco espinho com visual todo... Na verdade não é nem um porco espinho, né? O Sonic é um ouriço. Porco espinho foi pela Tectoy aqui. A Tectoy falou que era porco espinho porque ninguém sabia o que era ouriço. Aliás, a Tectoy fez um monte de coisa, né, cara? Vocês falam aí, mas puta merda, cara. O que a Tectoy fez com o Sonic não foi brincadeira, né? Ó, a Tectoy é campeã mundial de piadas, né? Acho que eles têm piadistas lá, ou acho que o Tom Cavalcante é sócio de lá, velho. Só tem palhaçada lá. Eu fiquei sabendo, quando eu tava lendo aqui sobre o Sonic, que o Sonic foi baseado no Michael Jackson. Aí eu falei, como assim Michael Jackson, cara? Você fala o personagem do Sonic? É, o tênis do Sonic, os caras dizem, né, que é baseado naquele sapato do Michael Jackson quando ele fazia Moonwalk. Eu já ouvi falar isso aí, cara, mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso daí veio porque a gente vai falar sobre isso hoje também, porque no Sonic 3 tem uma história aí e tal, do Michael Jackson ter participado da criação de algumas músicas e tal, mas eu acho que do design eu acho que não tem nada a ver. É, a gente vai falar agora sobre algumas coisinhas do que tem no universo do Sonic, que ele fica pegando argolinhas, e também ele vive correndo atrás da Esmeralda do Caos. Então, que é isso? As Esmeraldas do Caos? Esmeralda do Caos é tipo a força máxima que tem no mundo do Sonic lá, são os elementos mais poderosos que tem no mundo dele, que a energia do caos fica contida nessas esmeraldas aí. E na história do jogo, o Dr. Robotnik, ele sempre quer pegar essas esmeraldas para poder conquistar o mundo. E o Sonic, como é todo espertão, celerep, ele vai impedir o Dr. Robotnik de pegar essas esmeraldas e impedir que o Dr. Robotnik domine o mundo. E aquelas argolinhas, ó? Qual que é das argolinhas? Ah, então, tem uma explicação isso daí. As argolas que são espalhadas pela fase são pequenas quantidades de energia caos que o Sonic vai pegando para poder ficar invulnerável quando ele é acertado. Ah, totalmente explicado, cara. Faz todo sentido do mundo, cara. Até agora. Mas é sério, é energia aquilo. Energia caos e ela é absorvida pelo corpo do Sonic. Ah, entendi. E aí tem uma coisa, né? Dr. Robotnik, Dr. Eggman, que, tipo, eles são a mesma pessoa. E por que dois nomes? É, no começo eu chamava Dr. Robotnik e depois a SEGA decidiu mudar pra Dr. Eggman. Não sei por quê, cara. Eu preferia Dr. Robotnik. Mas Eggman é um... Pelo que eu li também... Seria um apelido que o Sonic dá pra ele. É porque ele parece um ovo, né? É, então, mas é uma coisa que o Sonic xingava, tipo, fosse uma ofensa do Sonic pra ele. Sei lá. E abraçou então, ele abraçou o apelido e já era. Pô, seu ovo, seu gordo. Porra, velho. Como você é o homem ovo, tá bom, abraçou a ideia e beleza, né? E tem umas coisas dos planetas aí que o Dalton vai explicar, um negócio de planeta, do Sonic. Planeta Mobius, uma parada assim. Então, cara, é um negócio bem interessante porque é assim, né? Sempre, aliás, no começo, nesses primeiros jogos do Sonic, os caras eles sempre ambientaram o jogo em um planeta paralelo, como 98% dos jogos da época, que dificilmente eram ambientados no planeta Terra, cara. Esse jogo eles criaram um planeta, assim, feito pra explicar, pra ambientar o jogo, né? E assim, a SEGA do Japão, ela disse que o jogo se passa na Terra, cara. Que é, tipo, bem coisa de japonês. E isso a gente vai ver nos jogos do Sonic mais recentes, que eles fazem questão de deixar isso bem... Que é na Terra a parada, né? Que é na Terra. Aí a SEGA da América, ela dizia que inventou um planeta chamado Mobius aí, quando se passava o jogo, ou, aliás, a história do Sonic. E a Tectoy apoiou essa ideia, porque a Tectoy era mais próxima da SEGA da América do que da SEGA do Japão, né? Mas assim, como naquela época acho que poucas pessoas estavam muito, muito atentas à história de jogo, etc., além do manual que vinha, quando você comprava o jogo ainda, então os caras poderiam falar qualquer coisa e mesmo entrar em contradição que não ia pegar nada, entendeu? Então acho que sempre rolou essa contradição dos planetas onde se passavam pelo menos os primeiros Sonic, né? Que era esse planeta Mobius aí, cara. Eu queria saber da história, né, nessa época. Eu acho que faz mais sentido ser em outro planeta do que ser na Terra, né? Então, mas é bem o que o Dalton falou. Pra ocidental, é mais fácil de engolir a história se você falar que é em outro planeta. Agora, tipo, o japonês é meio maluco, cara. Então, pra eles, se for na Terra com um porco-espinho não, ouriço, que corre muito e pega esmeraldas do caos e argolas de energia, é uma coisa normal. É, Esmeralda de Rio, então, é vizinha de Tóquio, né? Deve ser. Oh, mas no Sonic Adventure, você vê que tem prédios, assim, você vê que a parada é na Terra mesmo. Ah, então a gente vai chegar lá no Sonic Adventure, mas aí primeiro a gente tem que começar no primeiro Sonic, né? Que foi lançado aí nos Estados Unidos, quando que foi? 1991. Meu Deus, hein, faz tempo. E o que, que a gente tem a dizer sobre o Sonic 1, o primeiro Sonic? O comercial que eu via na TV do Sonic já era um negócio que me deixava na neura pra ter um Mega Drive, cara. Eu não tinha o Mega Drive, né? E, puta, cara, ver aquele cara azul correndo numa velocidade supersônica, por sinal, né? Porra, cara, é um negócio que realmente, tipo, eu acho que encorajou vários brasileiros a comprarem seus Mega Drives aí. Puta, eu achei muito foda, cara. Tipo, gráficos foda, trilha sonora foda, cenário foda. O negócio da velocidade do Sonic não tinha em outros jogos. Tipo, você jogava com o Mario lá, o Mario ia andando devagarzinho na tela, o Sonic saía da tela, cara. Eu achei muito foda quando lançaram esse jogo. Achei que foi um marco, assim, pros videogames. Eu joguei esse jogo uma vez só. Eu tinha que uns 6 anos, velho. Nossa, triste. Eu não lembro de muita coisa. Sempre que eu joguei, ficava apertando o botão A lá, ficava pulando, e fiquei feliz. É, mas tá errado isso, cara. Tipo, um cara que teve um Nintendo 64 não pode gostar de Sonic, tá ligado? Não pode. Você não deveria participar desse podcast aí, cara. Não, meu primeiro videogame foi o Mega Drive com Sonic 2. Então, eu não posso falar de Sonic 1, que é o meu primeiro videogame. Quando eu ganhei, foi o Mega Drive. Ah, cara, o Sonic 1, assim, também, pô, cara, assim, foi o que eu menos joguei, mas, tipo, jogo de questão, você tem um carinha que corre mesmo, tá ligado? Foi a primeira vez que eu vi, cara, assim, que não era parado, tá ligado? E qual que é a história desse jogo, Sonic 1? Sonic 1? Então, é aquela história clichê do Sonic, o Robotnik, ele quer pegar as Esmeralda de Caos, no Sonic 1 são 6, e ele quer dominar a Terra. E ele transforma os animais da floresta lá que o Sonic vive em Badniks, né? São os robôs que ele quer usar pra concluir o plano dele, né? Aí só que o Sonic, como é muito rápido e tal, ele consegue escapar das garras do Robotnik e ele vai em busca das Esmeraldas do Caos pra tentar salvar o mundo. É isso aí, a história do jogo, cara. E esse negócio de o Robotnik transformar os animais da floresta em robozinhos, o que vocês acham? Pô, cara. Não, mas qual que é o sentido de transformar pegar um animal e transformar ele, tipo, vai, um passarinho numa abelha que solta fogo. Ou uma piranha é um passarinho. Tipo, basicamente todos os bichos são passarinhos lá, né? Não, os bichos têm asas. Não, as não vezes, é esquilo. Eu só lembro do esquilo e do passarinho. Então, o passarinho vira piranha que fica pulando ali na ponte. Aí você pula em cima dela, aí ele volta. Qual que é a mágica do Sonic pra ele destransformar os animais? Ah, ele quebra aquela casca robótica, tá ligado? É, então, o animal não tá transformado, ele tá lá dentro ainda. É, muito bom. Mas aí... eu nunca entendi também, porque fala que assim... Ah, os animais eles estão controlando os Badniks. Ah, então os animais quer foder o Sonic, então. É, então, não tem sentido isso daí, né? Isso aí também eu acho meio estranho, cara. Uma explicação aceitável é que, assim, tem aquela couraça robótica ali e o passarinho, ele só serve de energia pra aquilo funcionar. Também. Faz mais sentido, né? Mas você tá inventando, cara. Plausível. E esse jogo do Sonic é um jogo, pelo que eu vi aqui, é um jogo revolucionário. Tem dois finais. Se você pegar todas as Esmeraldas de Caos, tem um final. Se você não conseguir pegar todas, é um final meio triste, assim, né? Você termina o jogo, o Dr. Robotnik fica com as Esmeraldas na mão lá, jogando pra cima, assim, fazendo tipo malabarismo. Agora, se você pegar todas, tipo, o Sonic salva o mundo, né? Calma aí, então esse jogo, você chega até o final, se você não pegar todas, o Robotnik, ele, tipo, ganha. Ele vence, assim, é um final... bosta, cara. Você tomar vergonha na cara e falar assim, não, eu vou pegar todas e vou terminar de novo. Chamado replay velho de jogo antigo, né, cara? Faço final bom. O cara que pensou nisso foi um gênio, aí outra pessoa copiou hoje em dia e coloca assim, ah, tem vários finais e todo mundo acha incrível, né? Aí mesmo, né? E o Dalton tem uma história que o Sonic 1 do Mega Drive não é o mesmo do Master System, já que ele é especialista em Master System. Não, na verdade, cara, tipo, você vê que a intenção... Aliás, o primeiro Sonic até é o mesmo, assim, cara. É que tem algumas diferenças muito grandes, assim, óbvio, por limitações do próprio console e tal, mas... Aí você vê que a intenção, pelo menos no primeiro Sonic, é que a história seja igual, né? Mas é... Assim, a versão de Master System, obviamente, muito inferior à de Mega Drive, a ponto de... Tipo, na verdade, era só um jogo que você jogava, cara, pra ficar com vontade de jogar o de Mega Drive. Porque Era um pré-jogo. Era um pré-jogo, cara, porque assim, você pegava lá as argolas e quando o bicho te acertava, não saía aquele monte de argola como saía no Mega Drive, cara. Assim, saía uma só e não dava pra você pegar, tá ligado? Entre outras coisas, era muito ruim, cara. Era engraçado nesse jogo, pelo menos no Master System, eu lembro, cara, que você conseguia ser mais rápido que a tela. Tipo, você pegava a botinha, cara, e começava a correr, e você, tipo, a tela ficava vazia. O Sonic tava lá na frente. Porque, tipo, o Master System não conseguia processar o cenário igual o Mega Drive, cara. Não foi concebido pra ser um jogo de Master System. Os caras inventaram o caso do sucesso e quiseram fazer. E meteram na memória do Master System 3, acho, se não me engano. Meteram na memória do 3, né? É, pode crer. Com isso, então, a gente finaliza o Sonic 1. Jogão. Pode jogar. Pode jogar, né? Ótimo. Pode pegar seus emuladores. Não, emulador não, né? A gente não pode... Não, tem que jogar com... Cartucho, No Mega Drive, isso aí. Eu tenho o Mega Drive, quem quiser emprestado. Ou então, pra PlayStation 3, aí tem uma coletânea do jogos de Mega Drive aí que tem todos os Sonic. Pra Play 2 também tem. Olha só, então, a gente agora já vai falar do melhor Sonic. Esse é o melhor, Sonic, cara. Sonic 2. Na minha opinião também, esse é o melhor. E aí você, Dalton? Pô, cara, eu posso dizer que eu já joguei um Sonic melhor que esse, cara. Mas foi porque eu joguei muito mais do que esse Sonic. Pô, você é do contra, hein, velho. Esse Sonic aí, eu lembro do cartucho. Eu tenho um cartucho aqui. Você colocava a fita, cara, aquelas estrelinhas brilhando assim. Plim, plim, plim. Nossa, era incrível esse jogo, velho. Eu acho até que pode ter Sonic melhor que esse aí, mas de carisma, assim, de lembrança da época, assim. Pra mim, esse aí é o melhor. Ah, aí eu concordo. Isso é verdade. E teve uma grande evolução do Sonic 1 pro Sonic 2, de gráfico, som, né, cenários. Tinha muito mais fases pra passar. E também tinha muitas mais coisas a fazer, né? E teve um novo personagem. Quem é esse novo personagem? É, teve o Miles, né? Miles ou Tails, né? Depende se for no Japão ou se for nos Estados Unidos. É, dava pra jogar com dois jogadores e a hora que você quisesse, né? Você tava jogando lá com o Sonic lá, aí se aparecesse um amigo seu, você falava, ah, pega o controle aí e joga comigo. E o cara controlava o Tails na hora. É, e o Tails, ele é meio Highlander, né? Que ele morre e volta, e não perde vida, né? Não, o Tails não morre jamais. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu também... Ah, dava pra jogar de dois, beleza. Só que, velho, uma vez eu fui jogar com meu amigo, assim, ah, vai, seja o Tails. E, meu, grande coisa, tipo, ele ficava correndo, eu não sabia onde ele ia, eu tinha que ficar correndo atrás, tá ligado? E, mano, eu só jogava mesmo na hora que ele precisava que eu voasse com ele pra algum lugar. Era aquela hora que eu jogava, porque até lá, cara, não tinha porquê. Ele ficava correndo... Não sei onde ele ia, daqui a pouco eu tava em outro lugar já, ele já tinha ido pra outro canto e caraca, velho. Tá ligado? Eu ficava meio mó triste, assim. É, era meio estranho mesmo esse multiplayer aí, era meio esquisito. Não, mas foi o primeiro multiplayer do Sonic, né? Então, era novidade, né? Eu me divertia com meu irmão, cara, jogando de dois e Sonic aí. Aí toda hora eu falava pro meu amigo assim... Era divertido. Você quer que eu faça... Você quer que eu leve você pra algum lugar? Não. Ei, você quer que eu levo agora? Não. Você quer que eu levo? Não. Ah, agora eu levo. Beleza. E esse jogo aí tinha uma Esmeralda Causa Mais, né? Aí passou a ser 7. E a grande novidade, o foda do jogo, tinha Super Sonic. Ah, então agora, quem vai lembrar o código de cabeça lá? 17, 45, 65, 19... Não pode falar também? Não, código é coisa de mocinha, né, cara? Tinha que fazer o Super Sonic pegando todas as Esmeraldas de Caos. Cara, e tinha um truque. Eu sempre quis... Eu nunca vi esse truque em revista nenhuma. E eu nunca vi, tipo, em lugar nenhum, assim, nem na internet. E eu descobri esse truque sozinho. Que dava pra fazer o Super Sonic mais fácil. Porque pra fazer o Super Sonic, você tinha que ir passando aqueles bônus das fases, do poste, né? E tinha que passar todos, pegar todas as Esmeraldas de Caos, e aí você virava o Super Sonic, depois que você pegava 50 rings. Só que aí o que eu descobri? Você passava a primeira fase e pegava todos os bônus que dava pra pegar, eram 3. E aí quando você chegava no final, você apertava o reset do Mega Drive e começava de novo da primeira fase. Só que você continuava com todas as Esmeraldas de Caos que você tinha pegado antes de apertar o reset, cara. Puta, que absurdo, velho. Você virava Super Sonic na primeira fase sem memória. Olha só, meu, ele tinha então... Como que o Mega Drive tinha bateria na fita do Mega Drive? Como que ele sabia? Cara, eu não sei como que isso era possível. Isso aí, esse truque eu fiz no Mega Drive 3 e a fita original do Sonic. Nossa, Nossa, agora eu nunca vi isso em lugar nenhum, cara, mas eu conseguia fazer. O Super Sonic é conhecido como Sonic Amarelo. Eu só lembro dele quando eu fazia esquema lá no Game Sound. Você ia no Game Sound, colocava uma sequência ali e ficava uma beleza, velho. Pegava lá, era 100, né? 100 ou 50 também. Você pegava 100 ou 50, apertava o pulo e começava aquela música mega divertida que entra no seu cérebro até derreter sua mente. Essa música é da hora. São 50 rings pra virar Super Sonic. E ele não vira a bolinha, né? Ele só corre e destrói tudo que tem no caminho dele. Ele é Super Sonic, cara. É invencível, né? É invencível e ele anda tipo meio que flutuando, assim, né? A única coisa que mata o Super Sonic é cair em abismo ou então ser esmagado. Então, vamos lá. Então, qual que é o objetivo do Robotnik no Sonic 2? Mesma coisa, pegar todas as Esmeraldas de Caos e conquistar o mundo. Só que dessa vez ele tava com um plano novo aí, construir o Dead Egg, que é uma base no espaço. É, e ele fez também o Metal Sonic. Metal Sonic, esse cara, fruto de muita controvérsia aí, viu? Muita controvérsia, né? Metal Sonic. Metal por Sonic, ele, cara. Ele é um cara controverso. Olha, porque ele apareceu em outro Sonic, aí por causa dessa aparição dele em outro Sonic, falavam que esse outro Sonic, que é o Sonic CD, que era o Sonic 2, aí tá toda uma história que a gente vai contar mais pra frente. A gente vai falar mais pra frente. Mas ele é um cara muito controverso, Metal Sonic. E eu lembro do Metal Sonic que ele tinha uma sequência, né, pra você ganhar dele, tinha uma sequência. Se você errasse a sequência, você conseguia matar ele. É, essa época dos jogos difíceis, né, cara, era meio foda. O último mestre era meio foda também, um robô gigante lá do Robotnik, era meio difícil, assim, esse jogo. Eu sempre achei Sonic muito mais difícil que Mario. Mario eu achava meio fácil, Sonic eu já achava mais pedreira. Só mais uma novidade que teve no Sonic 2 foi o movimento novo também, né? O Spin Dash, que é aquela... Você abaixa, fica apertando qualquer botão, ele acelera e depois você dispara pra frente. Esse movimento aí, quem jogou o Sonic 1 depois do Sonic 2, teve muita gente que jogou, porque tipo, pegou... Porque o Sonic 2 vinha junto com o Mega Drive e tal. Então teve muita gente que jogou primeiro o Sonic 2 e depois jogou o Sonic 1. Você sente a maior falta desse movimento aí no Sonic 1. Você fala, puta, cara. E eu pensei também a mesma coisa. Eu falei, caramba, não tinha Spin Dash. Eu falei, não, meu Deus, cara, eu não lembrava disso também. Não, no Sonic 1 não tinha Spin Dash. E faz muita falta no jogo. E agora a gente tem outra coisa pra falar aqui. Da trilha sonora do Sonic 2. Ah, a trilha sonora é foda demais, cara. A trilha sonora do Sonic 2, tipo, inesquecível, assim. E na trilha sonora do Sonic, do 2, foi chamada uma banda pra ajudar a compor as músicas, né? A banda Dreams Come True. E, assim, na verdade, mesmo a música sendo no formato aceitável do Mega Drive, que é o MIDI, né? Ou qualquer coisa assim. Tipo, os caras, acho que eles compunham nos instrumentos musicais, né? Não compunha ela da forma mais tradicional na época, que seria já no sintetizador, né? Provavelmente compor essas músicas usando instrumentos reais e depois digitalizar, o que seria tipo, o único sentido de você ter uma banda fazendo uma música de um jogo que não consegue tocar uma música não digitalizada. Seria se eles tocassem com instrumentos de verdade, entendeu? É, mas normalmente as composições de jogos de videogame, assim, mesmo os antigos, eram feitos por músicos, né? Tipo, o cara que compôs as músicas do Mario lá, por exemplo, o cara é mó famoso até hoje, o Koji Kondo. Até hoje ele participa de show, assim, de música. O cara é músico, né? Quando tem música envolvida em projeto, assim, de fazer música de jogo, sempre sai coisa boa, normalmente. Então, Sonic, muitos sons. Agora, tinha uma história do Sonic 2 com Master System. Ninguém mata o Master System, meu Deus. Então, cara, pô, é que assim, velho. Eu descobri, conversando com o Eduardo até pouco tempo antes de eu sair de férias, cara. Assim, tipo, na verdade, eu também jogava, não tava muito ligando pra história. Mas aí ele me abriu o olho, cara. Tipo, realmente, a história do Master System, do Sonic 2. Não é igual, não é a mesma do Mega Drive, cara, totalmente paralela, assim, é um negócio bem maluco, tipo, no Master System, cara, você pega o Mazda Delta, tá ligado? E é impossível de controlar aquilo lá, enfim, mas é uma história que não tem nada a ver, cara. E tem o final do jogo também, assim, e também tem as esmeraldas, se não me engano, não sei se são as 7 e tal, mas eu sei que se você não pegar, O Tails morre, cara, e eu só sabe que o Tails morreu porque no final o Sonic olha pro céu e vê o Tails desenhado nas estrelas. E tipo, e olha que eu fiquei lembrando daquilo, porque eu só lembro do Tails desenhado nas estrelas. Quer dizer que eu nunca fiz um final decente no Sonic 2 no Master City, tá ligado? Muito triste isso daí, cara, muito triste. O Tails morre no final, cara. E depois o Dumi falou aquilo, eu fiquei lembrando do Tails nas estrelas, cara. Eu comecei a ficar triste, tipo, mesmo 15 anos depois, tá ligado, de ter jogado. Vou jogar de novo e vou salvar o Tails, né? Uma puta sacanagem do Tails, cara. Eu não lembro do Tails morrendo no jogo também, mas parece que ele morre numa hora no chefe lá pra salvar o Sonic. Tipo, se ele não pegou as esmeraldas, se não me engano. É isso aí mesmo. E falando no Tails, né, o Tails, no, se você buscar na internet, ver no YouTube, tem o pessoal mostrando mil e uma maneiras de matar ele no Sonic 2, né? E vocês acham que o Tails ajuda ou ele atrapalha no Sonic 2? Pra mim atrapalha. Eu não gosto de jogar com o Tails no Sonic 2 por causa da fase do bônus. Porque às vezes ele sai pegando um monte de moeda pra você, ele às vezes você pula, ele pula na tua frente. Não sei se vocês lembram disso daí, no, na fase do bônus. Aquela fase de meio half pipe que você sai correndo assim, meio 3D. É, às vezes você pula, ele pula na tua frente e ele vai pegando moeda pra você. Só que como ele é burrão, assim, ele segue teus movimentos, aí às vezes ele é acertado e você perde as moedas que ele pegou. E aí você não consegue passar o bônus. Não, você não vai passar nunca do bônus, cara. Oh, mas quem vai pilotar o avião pra você chegar até as fases finais lá é o Tails, tá vendo? É o Tails. Puta, é verdade, o avião do Tails, cara. E por que ele tem um avião se ele sabe voar, mano? Ah, mas é muita altura, né, cara? Você vê que ele fica cansado assim até. No outro Sonic, o Sonic 3, que você consegue carregar o Sonic, se você carregar ele muito tempo, ele fica cansado. E o final, você falou do final do Sonic 2 agora, lembrei de uma coisa também. Uhum. O final do Sonic 2, ele é continuação direta do Sonic 3. Porque você começa você quando termina o Sonic 2, o Tails, ele vai te buscar de avião, né? Aí termina o jogo, passa uma ceninha lá, termina o jogo. Quando começa o Sonic 3, você tá descendo do mesmo avião com o Sonic em cima dele, e aí você entra naquela florestinha pra ir atrás do Dr. Robotnik. É uma continuação direta, de momento mesmo. Ah, então, já que é direto, então vamos pular direto pro Sonic 3, né? Sonic 3. Foi lançado em 1994, 2 anos depois, e o Du falou aí sobre o Michael Jackson. Aí. O que, que o Michael Jackson fez no Sonic 3? Então, isso daí era boato antes, né? Que o Michael Jackson tinha participado da trilha sonora do Sonic 3. E aí tem vários vídeos no YouTube que tenta provar essa teoria e tal. Só que aí, no ano passado, inclusive, depois que o Michael Jackson morreu, um dos produtores do Sonic 3 confirmou essa história. Ele falou que ele tinha mesmo participado da criação da trilha, só que ele só não quis que vinculasse o nome dele no final, porque ele achou o final uma bosta. Ele achou que o áudio do Mega Drive, assim, era um lixo. E olha que eu achava o áudio do Mega Drive mó bom. Mas o cara é músico, né, cara? O cara tá em outro patamar. Ele achou que ia ser, tipo, música nível CD. E aí eu lembro que eu tava ouvindo aquela música da... Aliás, assim, eu não sabia desse papo, até o Duvi falar também. Eu tava ouvindo aquela música da uma fase que chama Ice Cap. Aí o Du falou, cara, sabe que essa música aí... É uma daquelas músicas controversas que falam que foi o Michael Jackson que fez, né? Eu falei, como assim? Aí ele mostrou um vídeo onde eles pegam uma música do Michael Jackson e, tipo, eles aceleram essa música do Michael Jackson lá pra uma velocidade maior. Aí eles sobrepõem com a música do Sonic, dessa fase Ice Cap. E, tipo, cara, fica muito igual, assim, cara. Você vê que é praticamente a mesma música. É a mesma música. No jogo é uma versão mais lenta dessa música. Você fala, caramba, velho, é verdade, velho. Tem que procurar essa música aí e colocar no post, então eu quero ver vocês provarem isso daí. Vamos colocar no post a teoria completa da parada aí. Então, e também tem um lance lá tem uma chamada que eles fazem numa música que, tipo, numa... Cara, o Du me mostrou e eu não lembro como é que é agora, mas é tipo uma parada na música, faz tan tan tan tan tan tan. Aí, isso tem numa outra música, numa outra banda aí que o Michael Jackson ajudou a produzir também, eu acho. É aquela música Jen, assim. É aquela música Jen. É, não faz um... Faz um... Tan, tan, faz tan, a mesma tan, parada, a mesma batida que tem no final, é igual. É igualzinho, né? Igual. Na hora da paradinha, você vê que é a mesma. Isso aí não precisa nem acelerar, nem diminuir a velocidade, você vê que é a mesma coisa mesmo. É a mesma batida. É o mesmo sample de áudio, assim, cara. A mesma coisa. Então, né, saudades do Michael Jackson, né? Então a gente vai... Saudades continua, do Michael né? Jackson. Vamos continuar. E o Sonic 3, a gente tinha uma novidade, né? Dois anos, vamos, né? Tem que vir com alguma novidade, né? Novidades do Sonic 3. Tinha chefe e subchefe. Como que é esse esquema de subchefe? Então, antes não tinha, né? Antes você tinha os atos, né? O Sonic sempre é dividido as fases por atos, né? Você chegava no terceiro ato, você enfrentava o chefe direto. Aí eles colocaram, no segundo ato, colocaram um subchefe, antes de você enfrentar o chefe da fase. O bônus mudou também. O bônus no 2 era aquele bônus do poste. Isso. Né? O bônus voltou a ser igual ao do 1, que é um argolão. Só que no 1, era aquele argolão que você pegava no final da fase se você tivesse com 50 rings lá, se tivesse com 50 anéis. Aí esse não, os argolões eles estão escondidos na fase. Aí você tem que achar, aí você participa daquele bônus, é um bônus tridimensional, que tem umas bolas azuis e umas bolas vermelhas, e você tem que ir deixando todas da mesma cor pra conseguir completar e pegar a esmeralda. Era meio difícil esse bônus, por sinal, né? Tipo, os primeiros eram fáceis, depois você jogando e, tipo, você tinha que... as bolas azuis já estavam isoladas, cara, você tinha que pular as bolas vermelhas e era difícil você acertar até você pegar a manha. É difícil você acertar um pulo, assim, e não cair numa bola vermelha, tá ligado? Era meio foda, tinha que calcular, tipo, a distância, assim, que você tava indo, era meio foda. Tipo, novidade foda também que tinha no Sonic 3 é... o jogo tinha bateria, cara. É, ele copiou o Super Nintendo, né? Ah, que isso. Ah, desculpa, né? Copiou a bateria do Super Nintendo, né? Mas tudo bem. E podia salvar os jogos, né? Que nem os jogos do Super Nintendo, né? Dava pra salvar, cara. Dava pra salvar o jogo. Mega Drive. Foi novidade. E no Sonic 3, um terceiro personagem apareceu aí também, que foi o Knuckles. Knuckles. O que é o Knuckles? Só que o Knuckles não era jogável. É uma Equidna. Seja lá o que foi isso, cara. É tipo um porco-espinho também. Eu procurei na internet aí o que era uma Equidna. Parece um porco-espinho também. Acho que deve ser uma outra espécie de ouriço. E aí, só que ele não era jogável, né, no Sonic 3. Só no modo de competição. É, aí também tem o lance do Lock-On e tal, toda aquela história. Que, aliás, o Knuckles, ele tá nesse jogo desde o início, né? Que teve aquela outra polêmica da divisão dos jogos, etc, né? É, então, só que o Lock-On é do Sonic em Knuckles, né? Só que aí você junta o Sonic 3 nele e aí você gera o Sonic 3 em Knuckles, né? Então... Que é o jogo completo. É, isso que eu tô falando. Por isso que o Knuckles, eu acredito que ele tá... Aliás, eu acredito não, isso é confirmado. Não só o Knuckles, como uma série de fases e outras coisas, eles já estão no jogo do Sonic 3... E a hora que você põe ele em cima do Sonic Knuckles lá, que é essa tecnologia Lock-On, aí você, na verdade, você habilita o jogo inteiro, na verdade, né? Então, tipo, não é que ele junta, ele pega o que tá no cada um dos cartuchos e soma. Na verdade, ele só ativa coisas que já estão no cartucho do Sonic 3 desde o começo, entendeu? Ou seja, venderam dois jogos por um. Um por Lira, dois, dois por um. Agora a pergunta que não quer calar. Lock-On tinha no Super Nintendo? Não, porque os Super Nintendo eles colocavam o jogo inteiro já pra vender o jogo inteiro. Não, senhor, mas no Lock-On você conseguia colocar também o Sonic 2 e o Sonic 1. Então, aí eles lançaram um cartucho com o Mario All-Star, velho. Dava pra jogar Sonic 2 com o Knuckles. É, vocês jogaram Sonic 2 com o Knuckles? É muito fácil, velho. O Knuckles ele só voa, você passa tudo. Eu, mas assim. Ele escala ainda, sem vergonha. Cara, eu acho que o Knuckles... Pô, eu arrisco dizer, cara, que se bugar o Knuckles tava no Sonic 2 já, velho. Não, é um absurdo. Não tava. Aí você tá tomando uma brisa psicodélica já, né? Não tava. O Lock-On conseguia misturar o código dos dois jogos, é isso que ele fazia. Ah, cara. Ele pegava coisas de um jogo e misturava com o jogo do Sonic e Knuckles. Mas o Knuckles era super trunfo, né? Você jogava com ele era muito mais fácil. Ele pulava mais baixo que o Sonic, né? Era um pouco mais... Ah, só que ele escalava, já era. Não precisa, o Sonic não escala. E planava, né? É, então. Planava. Só você pegar a fase inteira, você planava a fase toda. Fácil, velho. Que papo é esse, cara? Do do... Eu tô lendo aqui, cara. Então, tipo, eu posso até ter viajado, mas vocês escreveram que o Tails pode voar e carregar o Sonic. Isso não tinha no Sonic 2 já? Só que ele não carregava o Sonic, né? Ele voava. Ele não carregava. Então eu tava brisando quando eu falei que eu carregava um amigo no Sonic 2, cara. Isso não acontecia. Então eu devo ter jogado o Sonic 3 com ele, cara. Não o 2. Seu amigo do Master System, né? Não, o cara tinha Mega Drive, mas isso muito tempo depois. Porque o Mega Drive já não era exclusividade do cara do castelinho da esquina que tá de casa. Então, tem umas novidades no Sonic 3 ainda, né? Tipo, ele tinha uns escudos novos no Sonic 3. Tinha um movimento novo também que chama Insta Shield, que você pula, aperta de novo, pula, ele dá um... Tipo, aparece uma aura assim em volta dele e consegue acertar os inimigos mais fácil. É isso daí. E o Tails consegue carregar o Sonic. E a gente tava falando do Sonic 3. A gente falou do Sonic Knuckles. E a gente falou do Sonic Knuckles já, né? Porque é outra continuação direta, né? Então, cara, na verdade. Melhor ainda, é junto. Então, em paralelo, o que eu percebi é o seguinte, o Sonic 3, ele deveria conter todas as fases que compõem o Sonic Knuckles. Só que, aí eu li que ele não pôde ser terminado a tempo, então o jogo foi dividido em dois, entendeu? Mas parece que o lance é paralelo, assim. Tá? É, paralelo. E o jogo ia ficar muito grande também. E no Sonic Knuckles, você controla o Knuckles voa, ele escala, ele pula menos que o Sonic... O Knuckles não consegue usar os escudos, né? Eu não lembro. Verdade, né? Também agora é verdade. Ele não conseguia usar os escudos lá, sei lá, uma bolha ou de fogo. Sim, não usava mesmo. O Sonic Knuckles já foi um jogo que eu joguei menos já. E o Tails não estava no Sonic Knuckles, então quer dizer que a SEGA, quando você colocava o cartucho, apagava o Tails e colocava o Knuckles, é isso? É, então, aí os três estão se você usar o Lock-On e jogar o Sonic 3 e Knuckles. Aí você joga com os três, e aí tem uma novidade legal que tem o Hyper Sonic, o Hyper Knuckle e o Super Tails. Super Nossa, cara, Tails, isso mano. Eu já... Nossa, sério, isso eu já tava meio... Tipo, isso daí eu ouvia, pra mim era tão lenda quanto falarem que... Tipo, de qualquer outro feito impossível no videogame, cara. Pra mim era Super Sonic e acabou, velho. Não, mas isso é só se você jogar com os três. Os três não, se você jogar Sonic com o Locom e Knuckles. Aí tem esses personagens todos. E por fim, tinha falado do Sonic 4, episódio 1. Esse é Sonic. Novo. Sonic. Eu chamo Sonic Caça-Níquel, né, cara? Porque eles vão ganhar uma grana a cada novo episódio que eles lançarem do Sonic. Não, mas agora eles estão jogando na real, né? Eles fizeram Sonic Knuckles, Sonic 3, então agora eles estão fazendo Sonic 4 dividido. Eu comprei o Sonic 4 na PSN assim que lançou, eu fiquei insano pra comprar créditos. E eu comprei créditos na PSN e comprei o Sonic 4. E eu achei o Sonic 4, ele muito, muito parecido com o Sonic 2. Sonic 4. Eles pegaram assim meio a história do Sonic 2 e deram uma repaginada. Não sei o que vocês acharam do Sonic 4. Mas cronologicamente falando, ele é sequencial ao Sonic 3 e Knuckles ou Sonic 3? Então, é meio estranho isso daí, mas a última informação que eu tive é que era sequencial sim. Mas é uma sequência meio assim, tipo, mais um plano do Dr. Robotnik de conquistar o mundo. Eu gostei do jogo, só achei que o Sonic tá muito magrelo, né, velho? Vocês acharam que foi a volta do Sonic mesmo? Voltou e o Sonic voltou a ser o que era? Eu achei que o Dalton falou que tá certo, cara. É um jogo caça-níquel, velho. Em questão, sei lá, de ser um jogo do Sonic pra atender aqueles fãs que diziam vamos voltar às origens do jogo, cara. Tipo, um negócio que atendeu plenamente, assim, né? Só puseram aquele Sonic magrinho, que é aquele Sonic já redesenhado, que... Mas o Sonic era gordinho, né, cara? Aí fizeram já um... Os novos jogos do Sonic, os caras começaram a meio que arrojar no visual do Sonic. Ele já ficou mais magrinho, cabelo mais espetado, mais radicalzão, assim, cara. Mas eu não achei, cara. Eu não achei esse jogo caça-níqueis. Porque, tipo assim, ele é um jogo vendido por download, né? Não é um jogo tão caro, assim, acho que era 14 dólares quando lançou, não sei se tá isso aí ainda. E... Ah, 14 dólares. Eu joguei o jogo inteiro até o fim, e é uma aventura completa, assim, de jogo de download mesmo. Jogo de download não é longo, cara. Tipo, eu acho que eles vão fazer em episódios, beleza. Acho que não daria pra eles fazer um jogo maior que aquilo ali pra vender por download. A não ser, aí, se eles fossem fazer um jogo maior que aquilo, eles teriam que fazer, então, um jogo de mídia mesmo. E vender bem mais caro. Qual o tamanho desse download, cara? Você lembra quanto deu? Aí, megas eu não lembro. Mas, assim, o jogo, assim, você jogando o jogo, não é um jogo nem tão curto, nem um jogo nem tão longo. É um jogo padrão ali de download, assim, a duração dele. Não, eu falo porque quando eu compro jogos, download, pelo menos no computador, tipo, baixo... 6, 8 gigas, assim, fácil. Não, não, não. Sonic tem uns 600, 800 megas, se não me engano. Eu falo o padrão de um jogo vendido por download pra PlayStation 3, né? Ah, entendi. E então o Sonic tá sozinho. E o que aconteceu com o Tails? Ninguém fala? Knuckles, essa galerinha? Cara, Sonic está alone nesse jogo aí. E tem um movimento novo também, que é o Homing Attack. Você pula... Aí aparece uma mira no inimigo, você aperta o pulo de novo e aí ele dispara em direção ao inimigo. É, isso aí foi meio que herdado desses jogos novos do Sonic, né? Isso, 3D, do Sonic 3D. É. Mas eu achei, ficou muito bom esse movimento aí. É a mesma sensação do Spin Dash do Sonic 1 pro 2. Tipo, eu gostei disso aí também. É. E o Du acha que o jogo do Sonic 4 tem uns problemas aí. Cara, eu gostei do jogo, mas agora eu vou citar os problemas do jogo. Tipo, a inércia do bagulho é estranha. Você tá, tipo, vindo disparado com o Sonic, assim, correndo pra caramba. Aí você passa num looping e pula. Aí, se você soltar o controle, que era o que você fazia em todos os outros Sonics, e o que a inércia diz que acontece também, a trajetória tem que permanecer a mesma, né? Uhum. Porque o atrito do ar é mínimo, né, cara? Mas não, você tem que continuar colocando o controle pra frente. Senão, a queda do Sonic é muito menor. Tipo, ele faz uma parábola muito menor, assim. Achei ridículo isso daí. Nossa, cara, eu acho que foi uma tentativa deles aumentarem o controle do jogo, na verdade deixou o negócio meio estranho. Ah, muito estranho, nenhum outro Sonic acontecia isso. Depois que você pulou, que você saiu do chão, você podia soltar o controle, a parábola que ele ia fazer sempre ia ser a mesma. Esse aí, se você soltar o controle, ele cai muito antes, assim, cara, isso aí ficou muito estranho. E a física dele, em alguns momentos, é meio estranha também. Tipo, às vezes você tá correndo com o Sonic, aí você bate numa parede, e quando você vê o Sonic tá em pé na parede, na vertical. E tipo, isso me lembra de uma coisa, cara, que é a seguinte: existem dois tipos de jogadores, no caso de jogos de plataforma em geral, né? Tem aqueles caras que vão, tipo, esmiuçando a fase, tipo, eles querem ver o que tem na fase inteira, sabe? Tipo, ah, vou subir nesse lugar aqui, depois eu vou descer ali, depois eu vou voltar um pouquinho pra vir por esse caminho. E tipo, e tem aqueles outros caras que jogam e o objetivo deles é terminar a fase o mais rápido possível. E isso, esse tipo de jogador sempre foi favorecido pelo Sonic, né, cara? E embora se você quisesse, você conseguia ficar dando rolê na fase. O legal era você sair correndo do começo dela até o fim, assim, parar, né, velho? Puta, cara, mas os programadores de Sonic, tipo, eles têm raiva do jogador, né? Eles sempre colocam um espinho, assim, que não dá pra você saber que ia estar ali, tá ligado? O cara, tipo, coloca uma bola e bota um espinho na frente, cara. Que não dá pra você ver, o cara quer que você morra ali, tá ligado? Não tem como você saber antes. Impossível. E outras coisas mais, tipo plataforma que sobe direto pra espinha entrar no teto. É, certeza. Ou então que vai te esmagar lá no topo. É, bem. Vamos ferrar pra esses caras que ficam aí correndo, né, velho? Vamos passar. É uma coisa, então, acompanhando o que o Du falou que era estranho, da inércia, tem um cenário lá no Sonic 4 que você pega uma tocha e o Sonic fica correndo com a tocha, ele dá spin com a tocha, e como você explica isso? Puta. Ah, é, isso aí ficou meio estranho também, mas isso aí eu nem achei tão foda assim. O que eu achei estranho pra caramba é que o Sonic demora pra começar a correr, cara. Você precisa sentiu isso aí? Sim, tem que pegar um embalo ali e tal, você tem que demora pra distância. Começar a correr. Isso aí dá um pouco de irritação, assim, tipo, quando você quer sair correndo logo, ele fica embaçando pra correr. Ah, então você tá assistindo muito aquele desenho do Sonic que passava na Globo lá, que ele já começava supersônico já, né? Puta, aquele é horrível, cara. Pelo amor de Deus, nem fala disso aí, velho. Aquele desenho é tosco. Aquele desenho é tosco, velho. Estou esperando. Você nunca lembra, não? O Sonic, ele ficava assim, estou esperando. Quando tiver o Sonic 4, episódio 2, certamente todo mundo vai querer comprar. Eu vou comprar. Ah, eu vou pegar esse aí, porque eu gostei do Sonic 4. O conjunto da obra ficou bom. O Dalton não vai pegar, porque o Dalton não tem videogame. Mas ele pode jogar no iPod Touch, cara. Então, eu não duvido muito que logo vai ter uma versão pra computador, que eu vou conseguir comprar via qualquer loja de download online aí, cara. Não, mas você ia comprar no seu iPod Touch, olha só. É, isso aí. Também. O que serve no iPhone, serve no iPod Touch ou não? Ah, sim. Via de regra sim. Coisas que pedem, tipo, uso de microfone, obviamente não. O iPod Touch não tem o microfone. Sim. Mas também tem, entre as versões, tanto de iPhone como de iPod, tem a questão das gerações, que cada uma tem um processamento um pouco melhor que a outra. Então, tipo, sei lá, pra jogar, tomara que esse Sonic seja compatível com alguma... Com uma versão um pouco mais antiga de iPod, porque... Pô, já pensou jogar o Sonic aí travando, tá ligado? Puta, ia ser zoado, né, cara? Sonic tem que correr, cara. Então, que nem eu falei, eu pelo menos era o tipo de cara que jogava isso aí, cara, ia correndo do começo ao fim. Perdia a vida, perdia um monte de coisa, deixava um monte de coisa pra trás, não tava nem aí, velho. Então, mas eu acho que o grande mérito, acho, dos jogos de Sonic pra Mega Drive, mais pra Mega Drive mesmo, que foram os melhores, né? Era isso daí, cara. O Sonic corria muito, mas não te tirava o controle do jogo. Você conseguia manter o controle sobre a situação sempre assim. Sim. Por isso que eu falei que o Sonic 2 era o melhor jogo do Sonic, né? Isso aí. E aí depois teve aquela época, né, do Mega Drive, do Super Nintendo, que eles inventaram fazer jogos 3D. E aí lançaram Sonic 3D Blast. 3D Nossa, Bost, cara. Né, cara? 3D Bost, né? Jogo excelente, todo mundo gostou desse jogo, pelo que eu fiquei sabendo aí. Nossa. Não, esse aí é horrível, cara. Sonic 3D Blast é zoado demais. Tipo, os caras fizeram um Sonic, aí fizeram aquele falso 3D com visão isométrica, e a movimentação do Sonic é muito escrota, você não consegue correr, e as missões são esquisitas, você tem que ficar... matando uns bad nicks pra uns passarinhos ficar andando atrás de você e aparecer uma argola na fase pra você passar, cara. Eu joguei esse jogo até o fim, cara. Eu joguei esse jogo até o fim, tipo... E aquele jogo que você joga até o fim, não porque você tá curtindo, mas porque, tipo, o jogo tá ganhando de você e você não quer assumir que o jogo tá ganhando de você, tá ligado? Porque esse jogo é difícil também, cara. Por ser ruim. Uma das coisas que tornava ele ruim era uma dificuldade insana em certos momentos dele, assim. Então... Cara, eu joguei aquilo, terminei, mas assim, no sentido de eu vencer aquele lixo, entendeu? Não que eu tava curtindo, assim. Esse jogo, sinceramente, eu não joguei, né? Então, o quê? E os... como que eram os chefes, final... Cara, era difícil você... A luta dos chefes era... Na verdade, a força dos chefes, ela se baseava no fato do ambiente 3D ser um lixo. Então você não sabia onde o Sonic tava naquele momento... Até você pular, cara. Então você pulava só pra ver onde tava a sombra do Sonic. Porque você sabia onde você tava. E tipo, aí os chefes eles ficavam brincando com isso. Eles ficavam botando espinho debaixo de você. Você achava que não tava em cima, mas você tava em cima, tá ligado? E entre outras coisas, ficava mudando plataforma. Cara, vai tentar pular de uma plataforma pra outra num jogo isométrico, cara. Impossível. Nossa, é horrível, cara. Não, cara, impossível, velho. Você pula e reza pra que... Quando você achar que tá em cima, você vê a sombra do Sonic na plataforma e você sabe que você tem que descer ali, tá ligado? Se não, velho, era buraco que você caía e não sabia por quê, velho. Era um negócio horrível, horrível. Então, a gente vai matar o Sonic 3D Blast, que é excelente, e vamos pular por Sonic Spinball. Acho que esse aí só eu joguei, né, cara? Eu não joguei esse jogo. Não, eu não joguei isso daí. É um jogo divertido, cara. Eu gostei. Eu sempre gostei desses jogos de pinball em videogame. Tudo bem, então você joga no... Você pode jogar esse daí no seu Windows, tem aquele jogo de pinball do Windows, né? Essa porcaria aí. 3D pinball, né? Pinball 3D, um negócio assim, cara. É, o Space Cat lá no seu Windows é melhor que esse jogo do Sonic Spinball aí. Pra mim, esses jogos, já quando aparecer Sonic Spinball, Sonic não sei o que lá, já foi o começo de desvirtuar o que o Sonic faz, que é correr, tá ligado? Então, aí pro Zero ele já num pinball, depois ele já tá numa prancha, depois ele já tá andando de moto, de kart, tá ligado? Ô, pode crer, Sonic Riders, cara. Sonic Riders é o Sonic numa prancha. Pelo... Os caras vão fazer isso daí pra Kinect, cara. Não, olha só, isso é um absurdo, cara. Porra, o Sonic corre, por que ele vai querer andar numa prancha, tá ligado? Um absurdo, velho. E pra mim, o Sonic Spinball foi o começo de desvirtuar tudo isso aí, entendeu? Ah, eu ainda gostei desse jogo aí, mas assim, mas também não é um... Nossa, que jogo foda, o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Mas é um jogo divertido, pra mim. E então, pulando, né, do Spinball, que o Duama, a gente vai falar do Sonic CD, do Sega CD. Quem teve Sega CD? Eu lembro que no... Na embalagem do meu Mega Drive japonês que eu tenho, tinha um Sega CD japonês, era bem estranho, cara. E eu nunca tive curiosidade de ter um pouco vontade. Joguei no emulador só. E eu joguei no computador, isso aí tinha uma versão pra PC desse jogo que veio com o meu saudoso Taltec, que tinha um 100 com 16 MB de RAM, cara. Eu joguei isso e, putz, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Aliás, esse pra mim foi o Sonic como. Sonic que eu mais joguei, pra mim foi melhor que o ouso falar, cometer o sacrilégio, que foi o melhor Sonic que eu já joguei, tá ligado? Pra mim é o melhor Sonic que tem, o Sonic CD. Porque eu vou te agredir, porque o Sonic 2 é bem melhor, né? Então, e o Du vai falar um pouco aí do Sonic CD, o que que tinha do Sonic CD aí que ele era tão bom assim, que o Dalton gosta dele. Então, eu não acho o Sonic CD tão bom assim, mas eu acho um bom jogo. Tipo, a apresentação dele era em anime, né? Porque a mídia de CD era bem maior, né? Então dava pra você colocar mais coisas no jogo. A trilha sonora era foda, né? Tinha uma musiquinha chamava Sonic Boom, cara. Não sei se tinha alguma coisa a ver com o Billy. Aí você tá confundindo com o Gaio aí, cara. Mas o nome da música era Sonic Boom, era a versão inglesa até. Eu tinha a versão americana do jogo, né? Então, tipo, meu, vinha... Como eu tinha o jogo original, vinha no encarte do CD... Vinha a letra da música, cara. Pra você cantar junto. E, tipo, eu cantava junto, tá ligado? Vendo aquele anúncio. Nossa, que correndo, triste, cara. Hein, Dalton? Porra, era mó legal aquilo, cara. Porra. Nossa, segundo o Dalton, a trilha sonora da versão americana é diferente da japonesa. Não, isso é verdade. Até tem na verdade, isso gerou uma puta controvérsia na internet, cara. Porque tem cara que fica discutindo até hoje. Falando que a trilha japonesa é melhor do que a americana. Aí vem um cara e fala que não, que a americana tinha mais instrumentos musicais e que, portanto, a trilha americana era a melhor. Então, tipo, realmente tem duas trilhas sonoras totalmente distintas, mas em ambos os casos, pelo menos na versão que eu joguei, que era a versão para computador, a música de CD, o formato da música era música de... Assim, você podia colocar ele no seu aparelho de CD, ela tocava mesmo. Então não era formato codificado a música, sabe? Então, tipo, a qualidade da música era de CD mesmo, entendeu? Até tinha algumas partes, algumas músicas que tinham vocais, tinham instrumentos musicais, assim, tipo, bateria, guitarra, etc. Então foi uma grande... Pra mim foi uma grande diferença daquilo que eu tava acostumado, cara, a escutar em qualquer jogo aí de cartucho, entendeu? É uma música... Semi-cantado, né? Isso aí, Dalton. E tem uma história aí do projeto. Curiosidades, né? O Sonic CD, ele era pra ser o Sonic 2. Quem jogou sabe que o Sonic CD, ele é bem parecido, assim, com o Sonic 1, assim. A mesma pegada, só que, tipo, bem melhorado, assim. O projeto dele, a princípio, era pra ser o Sonic 2. Só que aí o jogo começou a ficar grande demais... A SEGA abortou esse projeto aí e começaram a desenvolver o jogo que a gente conhece como Sonic 2 do zero. Cara, eu lembro que eu pegava esse jogo, cara, e tipo, eu botava ele no Discman, velho, ficava ouvindo as músicas, tá ligado? E tipo, puta, achava aquilo o máximo. Nem tanto por ser do Sonic, mas porque eu podia falar, olha, velho, tô escutando uma música do jogo de computador no Discman, tá ligado? O Dalton... Amava Sonic CD. Sonic, cara, CD no céu e Dalton voando junto, velho. Cara, e era assim, velho. O CD do Sonic CD, pelo menos não vi a versão de Sega CD, a versão do computador. Tipo, a parte de cima do CD era branca e era o Sonic desenhado dando Spin Dash. Então, se você pudesse ver o CD girando, você vê o Sonic girando também, cara. Nossa, agora eu vi o Dalton chorando, velho. Nossa, cara, agora escorreu uma lágrima aqui, cara. Não, chorou, o meu sonho sempre foi ver aquele... Eu nunca tive um CD player que eu pudesse ver o CD girando dentro, cara. Mas se eu visse, eu com certeza choraria, velho. Chorar. Não, mas só pra o Dalton ficar feliz, se fosse tão bom, teria o Sonic CD 2, então nunca teve, quer dizer que ninguém gostou, mano. Ah, cara, o Sonic era legal. O Sonic, ele ia pro passado... pro futuro, aí o que ele fazia no passado influenciava no futuro, e tipo, incluiu assim, falando sério, um novo elemento de jogabilidade, assim, lance de que você, suas ações do passado influenciavam aí nos... Aí também dessa forma você conseguia fazer os finais bons ou ruins, dependendo do passado que você tinha feito em cada fase, assim. Muito bem, né? Não deu certo mais, até por causa do... O Sega CD não vingou tanto assim, né? Então... Sega CD era um lixo, por sinal, né, cara? Sega CD, eu me lembro do Cadillac Dinossauros, Sega CD, velho. Lembro do Final Fight, cara. Tinha pra Sega CD uma versão foda. Tinha aquele Night... Como é que era? Não sei, que era Trap, cara. Era um jogo que você... Que era tudo feito de vídeos digitalizados. Você tinha que armar armadilhas na casa... E era horrível, cara. Todo mundo tinha esse jogo e falava que era o máximo, mas era muito ruim. Então, vamos encerrar o Sega CD antes que o Dalton lembre de mais alguma coisa. É? A gente vai falar do Knuckles Shouts para... Chaotix, né, cara? Shouts. É o Chaotix, né? Pra Sega 3DX. Tem 32X, né? É o famoso 32X, cara. Outra bola fora da Sega. Outra tentativa da SEGA de tentar ampliar a vida útil do Mega Drive, né? Boa, SEGA. Vai com Deus. Mas a SEGA era foda nisso daí, cara. Os caras, eles lançavam vários acessórios, tá ligado, pra Mega Drive. Tinha lançaram o SEGA CD, lançaram esse 32X, tinha aquele controle de movimento pra... É verdade, pra Mega Drive. Tinha, esse controle de movimento eu vi. Qual que era o nome, cara? Tinha um nome... É o Activator, não. Sega Activator, cara. E tinha o um comercial bizarro, né? Tem que colocar o link comercial. Cara jogando, acho que era Streets of Rage, cara. Eu lembro que esse Activator vinha com o Eternal Champions, cara. E foi o precursor do Kinect aí, né, cara? Porque... Então toma essa Kinect. Tipo, toma essa Kinect. Toma, né, essa, véio? Kinect, cópia do Mega Drive, cara. Mega Drive isso, velho. Então, beleza, mas esse jogo aí, o Knuckles Shouchix. Pra falar a verdade, esse jogo não é nem do Sonic, cara, é do Knuckles. Né? O que tem nele? Mas tem uns hacks aí na internet que os caras conseguem jogar com o Sonic. Não, totalmente desvirtuado já, né, cara? Aí começou a decadência, cara. Aí desvirtuou mesmo. Tinha uma pá de personagem, uns personagens esquisitos. Um jogo ruim, cara. Tipo, os personagens iam correndo junto assim, ligados por uma argola. Não sei se vocês já viram isso daí. É tipo... Um ia se desvencilhando do outro, assim, a argola puxava de volta. Caramba, a coisa mais absurda do mundo. Eu não tive o desprazer de jogar esse jogo aí. Muito estranho. Eu lembro que eu vi numa revista, cara, e fiquei com vontade de jogar. E eu nunca joguei, mas depois de um tempo eu vi que eu não tinha perdido nada. Não, acho que não, esse jogo não é bom não, cara. Então, pula pro próximo. Primeiro jogo, Sonic 4 pra Super Nintendo, velho. Então, quem fala que jogou Sonic 4 agora, eu joguei Sonic 4 há muitos anos atrás, cara. Joguei no Super Nintendo, né? Joguei no Super Nintendo e o Sonic ainda tinha que salvar o Mario, cara. Toma essa, velho. Toma essa, SEGA, velho. Cara, eu vi esses vídeos, o Du me mostrou, cara. E é horrível. Tipo, o Sonic corre, aí ele passa do lado do Mario. O Mario fica chamando o Sonic. Sonic! Aí o Mario! O Sonic chama o Mario, tá ligado? Bagulho tosco, cara. A gente vai colocar um link no post aí pra galera ver. Mas esse jogo aí, o que que é? Ele é um jogo que tinha pra Super Nintendo, um jogo do Ligeirinho. Acho que vocês sabem que é o Ligeirinho, né? O ratinho lá do desenho animado. O Hugo Speed Gonzales. Isso, o Speed Gonzales, a pegada dele é correr também, né? É um rato, tipo, rápido. E aí o que os caras fizeram? Os caras pegaram a base desse jogo e fizeram um jogo do Sonic. Fizeram um hack lá e fizeram um jogo do Sonic. Aí no final aparece, tipo, Sega Love Nintendo, um negócio assim, né? Os caras ainda fizeram o jogo e ainda lopraram ainda. Esse jogo aí, se ele fosse lançado um pouco mais tarde, ele só seria um hack de ROM mesmo, né? O cara hackearam, trocaram o sprite do Ligeirinho pra colocar o Sonic e colocaram um monte de baboseira no jogo. É muita, cara, criatividade. O Mario preso numa jaulinha, tá ligado? O Sonic passa e salva, velho. É horrível, nossa, velho. E é uma jaula de passarinho, né, cara? Não tem nada a ver. Então esse excelente exemplar da pirataria, né? Rainbow Edition, Sonic Rainbow Edition, hein? A gente vai falar do Sonic do Sega Saturn. Sega Saturn foi um bom videogame, cara. Mas pra muito Sonic foi horrível, cara. Não saiu nada, não saiu o jogo do Sonic pro Sega Saturn. Olha só, Sonic 3D Blast. Nossa, cara, é a mesma coisa do Mega. É a mesma coisa, com os gráficos um pouquinho melhorados. Nossa, cara, eu lembro que tinha uma apresentação em filminho, entre aspas, né, desse Sonic 3D Blast, e tipo, era melhor no Sega Saturn, cara, mas era só isso, porque o jogo era a mesma merda, inteiro. É o mínimo, né, que se esperaria do Sega Saturn ser melhor, né? Quando lançaram o Sega Saturn, tipo, todo mundo ficou esperando, ah, vai sair um Sonic foda, tipo, igual saiu o Mario 64, né? Que é da mesma geração, né? O Sega Saturn é da mesma geração que o Nintendo 64. Nintendo Wins, mano. Nintendo Wins, essa parte Nintendo aí, Nintendo Wins, cara. Todo mundo ficou esperando, puta, vai sair um Sonic foda também, né? Estamos esperando até hoje. Sega Saturn foi um dos últimos videogames que fez um sucesso razoável da Sega, né? Razoável, né? Pô, cara, era um bom videogame, tinha um hardware legal, tinha um hardware melhor que o do PlayStation, tinha uma skin memória externa lá, e tipo, e cara, parecia ser muito mais videogame que o Play, eu lembro, na época. E, só que, sei lá, não vingou, né, cara? Tinha muito mais jogo de PlayStation. Isso aí, sabe, quando a gente vai falar, quando a gente falar da história dos videogames no cast de que a Nintendo vai destruir todos e... É, vamos fazer um cast sobre as gerações de videogames aí. E aí, então a gente vai falar sobre o Sonic Jam, uma coletânea de jogos de Mega Drive pra Sega Saturn. Não tem o que falar. Não tem o que falar. É uma coletânea de jogos do Mega Drive. É isso. Então eles emularam o Mega Drive no Sega Saturn e colocaram jogos lá. É, tinha todos os Mega Drive, todos os Sonics do Mega Drive, e tinha inclusive a tecnologia Lock-On no jogo. Dava pra você, quando você jogava o Sonic em Knuckles, dava pra você escolher mesclar ele com algum dos outros três Sonics. Era isso aí, tá vendo? Colocar o CD ali e colocar, jogar tudo num CD só. É isso aí. Bom, você podia ter um Sega Saturn e, tipo, falar, porra, cara, deu uma boa utilidade no Sega Saturn. Eu consigo jogar Sonic nele. Todos os Sonics de uma vez em um CD, né? Que legal. E aí lançaram Sonic R, jogo de corrida. Quem Sonic jogou R. Sonic R? Eu joguei. Cara, só por aí você tira, ele foi feito pela Travers and Tales, é a mesma que fez o Sonic 3D Blast. Ou seja, então, um excelente jogo de Sonic. Cara, ou não? É um jogo de corrida. Aí você fala, ah, tipo Mario Kart, né? Não, é de atletismo mesmo. Olha só, hein? Você vai correndo com o Sonic na sola, disputando com os outros personagens da turma do Sonic. É isso o jogo, cara. Então vamos matar o Sega Saturn. Tem gente que até acha esse jogo aí divertido, cara, mas eu não. Puta, eu achei uma bosta. Então a gente vai acabar com o Sega Saturn por aqui, né? Quer dizer que o Sonic e o Sega Saturn, eles não se davam muito bem, né? É, foi tipo uma geração perdida, né, cara? O Sonic, que era o mascote da Sega, não foi o mascote do... Do Dreamcast, né? Do Sega Saturn. Não deu certo. Agora a gente vai falar da geração 128 bits, a primeira geração 128 bits, olha que legal. Sega Dreamcast. Esse videogame, eu lembro, né? Eu era moleque nessa época ainda. Um rapazinho também, né? É, e eu tinha um plano de comprar um Dreamcast, mano. Eu nunca comprei. Juntei dinheiro pra comprar um Dreamcast, velho. Sabe por que eu queria comprar o Dreamcast? Sonic Adventure. Sonic Adventure. Que jogão, hein, cara. Esse jogo, foi, né? Cara, esse foi um jogo que deu certo, o 3D do Sonic. Foi um jogo que tava todo mundo esperando também, né? Que não veio. Você jogou ele no Dreamcast ou você chegou a jogar ele bem ou você só dá uma olhada por cima? Não, eu não tive o Dreamcast, mas eu joguei no Dreamcast. Depois joguei no PlayStation 3 também, que eles estão lançando agora os jogos do Dreamcast pra PlayStation via download. Mas assim, não posso dizer também que foi um jogo que eu esmiucei, joguei muito, mas joguei um pouco e gostei bastante do jogo. Era um jogo 3D convincente, assim. E aquela fase que vem, a primeira fase, né, que vem a baleia comendo a clássica, você correndo. Eu até chorei quando vi isso. Ah, essa é a fase mais clássica, todo mundo que jogou, né, lembra disso daí, né? Porque os gráficos na época eram muito foda. Porque o Dreamcast, ele foi lançado antes do PlayStation 2. Foi o primeiro videogame de 128 bits. E quando os caras lançaram, cara, era um bagulho muito foda, assim. Você fala, puta, que é isso, cara? Tipo, era muito melhor que os gráficos do Play 1. Os gráficos do Play 1 eram quadrados, horrível, não tinha cor pra comparados com o Dreamcast. O Dreamcast era foda. E aí você vê um jogo do Sonic que ficou devendo, assim, no, na geração dos 32 bits foda, na geração dos 128 bits. Foi um jogão, cara. Se eu não me engano, esse jogo foi o primeiro Sonic que já começou a ter umas trilhas sonoras com músicas já... Tipo, músicas não digitalizadas. Já tipo, rolavam uns rock, assim, cara. Tinha uma banda... Aliás, uma banda que faz música pro Sonic até hoje, que é uma tal de Crush 4. É, geração 3D já, geração CD já, né? É, já era umas músicas já cantadas e tal, bem, até muito bem feitas. Tipo, a trilha sonora, daí pra frente a trilha sonora começou, pelo menos a trilha sonora começou a melhorar bastante, cara, o Sonic, assim. Mas eu sempre achei a trilha sonora do Sonic foda, mesmo na época do MIDI. Ah, não, digo, isso daí foi um salto, assim. Ah, sim, né? Você achava que não podia ficar melhor e ficou, assim. Ficou melhor, ficou foda. Ver sonoro, os caras sempre fizeram muito bem. E depois do Sonic Adventure, que fez milhares, uma massa comprar o Dreamcast, lançaram o Sonic Shuffle, mas falaram que é uma cópia de outro jogo. Do Mario Party, né? Eu não cheguei a jogar esse jogo aí. Eu mas também não joguei. Tudo que você vê na internet dele, assim, é uma cópia descarada do Mario Party. E tipo, tendo ganhando sempre. Sabe? É um jogo de tabuleiro, que você vai ter uns minigames, uns desafios, Não é o estilo de jogo que eu gosto, não. É conhecido também como jogo ruim, terrível, né? Sonic 3D Blast, né? Mais uma vez, a Nintendo não sei, cara, vencendo. Tem gente que gosta disso daí. Eu não é o estilo de jogo que eu gosto. Tem gente que gosta disso aí, mas eu não corri muito atrás desse jogo aí, não. Aí, depois desse jogaço, Sonic Shuffle, lançaram o Sonic Adventure 2. É, e aí, seguindo a mesma linha do Sonic Adventure, só que melhor. Melhor gráfico, melhor trilha sonora, melhor tudo. Ô Du, qual era assim? Tipo, eram cenários 3D e tipo, e o Sonic ele corria numa linha, tipo, num ambiente 2D, né? Não dava pra você ficar indo pro fundo da tela ou pra frente, ou pelo menos. Não, dava, era um jogo 3D mesmo, tipo Mario 64. O cenário era 3D, você conseguia mexer inclusive na câmera da tela, e o Sonic podia se mexer pra qualquer lado. Era um jogo 3D pra valer. E ele corria, assim, totalmente fora de controle, tipo, você descia numa ladeira e podia soltar o controle que ele ia correr sozinho, ou você tinha algum certo controle? Tava sob controle o Sonic, você controlava o Sonic. Não, porque você sabe que tem jogos mais novos aí, cara, que tipo, você cai lá num lugar X da fase e o Sonic começa a correr sozinho. É, nós vamos falar disso daí, isso aí é. Aí entrou no Sonic Cycle. E então a gente vai falar do Sonic Cycle. Que é o Sonic Cycle? Cara, então, o Sonic Cycle foi depois que faliu o Dreamcast, né? A SEGA faliu. Oi, a finada SEGA voltou agora só como produtora, né? Não, na verdade a SEGA não chegou a falir, né? Desde que ela parou de produzir o Dreamcast, ela já continuou como não, produtora, né? Ela, então, a SEGA ela parou de ser desenvolvedora de hardware, fazer consoles, e agora só dedicou a ser uma produtora de jogos. É, agora só produz jogos, aí você vê uns absurdos, né? Uma coisa que você nunca esperava ver, né, cara? Tipo um Sonic num videogame da Nintendo, cara. Isso era uma coisa que eu pensava que não ia viver pra ver isso aí. Sonic na videogame da Sony, olha que beleza, hein? Da Sony. É uma coisa meio estranha, né? E a gente entrou no Sonic Cycle, né? Acabou o Dreamcast, a SEGA mensurou mal as contas dela e não foi pra frente. Uma coisa que foi até estranha, porque tipo, o Dreamcast ele foi o videogame mais vendido na estreia, né? Até hoje ele foi o videogame que mais vendeu consoles no primeiro dia. Tá. Mas, vendo? Não foi só eu que tive a expectativa de comprar um Dreamcast. Ah, você é um monte de moleque. É. Isso aí é assunto pra um outro podcast inteiro também, cara. E... Aí começou, a SEGA começou a lançar jogos do Sonic, vários, um pior que o outro. Caça-níquel. Cara, caça-níquel, jogo ruim, e o que é foda é que os fãs eles ficavam naquela expectativa exagerada, porque a SEGA sabe fazer trailer, cara. os caras são foda, os caras sabem fazer uns trailers de jogo foda. E você fica imaginando, puta, esse jogo do Sonic vai ser demais, tá ligado? E aí o jogo lança o jogo, e aí é só coisa ruim, cara, só jogo... Aí o jogo é ruim, cara, e você acha que não pode vir nada pior depois, e vem, cara. Tipo, os caras, eles arranham o fundo do poço, tá ligado? É terrível, é um pior que o outro, velho. Por exemplo, então, o que eles Sonic... lançaram aí? Ah, lançaram vários, né? Vou falar de alguns. Lançaram Shadow the Hedgehog, cara. É tipo um Sonic negro Sonic, que usa uma Sonic metralhadora. Preto. Sonic, Sonic preto. Preto que usa uma metralhadora. Esse jogo aí é ruim demais, cara. Não tem nada a ver. Tem um jogo só pra esse Shadow, porque que eu me lembro, ele é um personagem que aparece naquele primeiro Sonic que fizeram pra Xbox, cara. Que foi o Sonic que a gente vai falar agora, que é o Next Gen. É, não, ele teve uma aparição num outro jogo, eu não lembro exatamente qual que é, talvez seja até no Dreamcast mesmo, no Sonic Adventure. No 2. Eu acho que ele, se eu não me engano, ele aparece no Sonic Adventure 2, e aí, mais pra frente, resolveram fazer um jogo desse cara. Ele aparece nesse próximo jogo que a gente vai falar também. Eu lembro do Shadow, o Shadow é do desenho do Sonic. Também. Puta que pariu. Ele foi um dos vários personagens que apareceram na franquia do Sonic. Vários. Criaram muito personagem. E esse foi um dos erros dos caras, né? É, porra, tinha um jacaré, velho. Lembra do jacaré, velho, que apareceu. Tinha a Amy, que é a namorada do Sonic, mas o Sonic vai trair ela, velho. Tinha tipo um periquito também, cara. É, um jacaré, um periquito. Porra, velho, o negócio foi forçado. Muito. Fora o Tails, o Knuckles, e tinha mais, cara. Tinha um monte de personagens. Os caras extrapolaram, cara. E depois, então, como que foi Sonic Next Gen aí? Como que aconteceu? Ah, esse tem uma cena de zoofilia, esse Sonic, né? Meu Deus, mano. O Sonic, ele beija uma menina humana, cara. O Sonic não namora a Amy, velho. E vou dar um spoiler, né? Ah, também quem não jogou esse jogo, que se foda também. É, no final do jogo, o Sonic morre, tá ligado? E essa menina tem que beijar ele pra ele ressuscitar, cara. Nossa, mó tarado esse Sonic. Mano. Aí começou, porque assim, cara, esse jogo, ele já foi um jogo que explicitamente falava que a história do Sonic rolava na Terra, tá ligado? Na Terra. Tanto que... Assim, aliás, numa terra também fantasiosa, óbvio, né? Porque essa menina no jogo era uma princesa que... Tipo, meio medieval a parada, né? Era meio... Era um universo, ouso dizer, né? Pra raiva dos fãs, que era um universo semi-Final Fantasy, assim, cara. Porque, tipo, tinha um ambiente onde as pessoas moravam, mas muito negócio de magia misturado, etc. E, tipo, essa menina era guardiã de não sei do que... E tipo, e o Sonic, e ela se vê ameaçada lá pelo Eggman, e tipo, o Sonic corre ao auxílio dela pra salvar e tal, só que começa a rolar um envolvimento emocional e tal. Até chega um ponto no jogo, cara, que essa menina, né, que essa princesa, que é uma humana, ela encontra a Amy, né? E ela fica falando assim, cara. Dá vergonha só de lembrar aquela Sonic maior safado, cara. Nossa, bota mó cachorrão, né, cara? A menina, ela fala assim, cara, pra ele. Ela fala assim, ah, eu gosto de um cara, mas eu não sei, né? Aí ele fala assim, esse cara é legal. Ela fala, ah, ele é legal e tal. Pô, não vejo a hora de ficar com ele e tal. Ela fala, nossa, é. Eu acho que você devia logo parar seus sentimentos. Cara, me dá vergonha só de lembrar, velho, isso daí. E tipo, mano, é o Sonic, tá ligado? Aí tem os fãs, cara, eles foram, tipo, colocar, falou, que história é essa aí, o Sonic pegando mulher e tal, né? Falou assim, não, eles só tem um afeto muito grande um pelo outro e tal, mas é só isso. É só um afeto e beija na boca, cara? É, e você vê que a intenção não era aquela, velho, não era aquela desde o começo. A intenção era assim, botar o Sonic beijando uma mina e... Porque o Sonic é muito legal e a mina é muito bonita e, porra, vamos ver se tem que ficar junto e ia ser sacanagem se não ficasse junto. Só que aí que tá, cara, esse jogo, ele tem uma coisa... Aliás, foi quando eu comecei a investigar a questão da trilha sonora do Sonic. Esse jogo tem uma música tema, cara, que, porra, os fãs do Sonic, apesar deles increparem muito o jogo, porque, além de tudo, foi um jogo ruim, né? A parte que você jogava também era ruim, fora a história. Tem uma música que inclusive tá rolando de fundo aí agora, né? E aí vocês. Pra vocês verem o naipe da qualidade aí das trilhas sonoras assim que elas passaram a ser cantadas, né? Aí tipo veio o próximo jogo do Sonic aí. Sonic. Unleashed. Sonic é um lixo. Sonic, ele vira lobisomem. Nossa, que história bizarra é essa, né? Pois é, cara, o Sonic vira um lobisomem porque ele cai numa máquina do Dr. Robotnik lá. E, tipo, na verdade, aí rola todo aquele lance, ah, você só está acordando aquilo que já está dentro de você, tá ligado? Ih, papagaiada do caramba. E também é um jogo que, esse daí acho que já entra mais aquilo que eu tava perguntando pro Du antes, né? Que aquela jogabilidade não totalmente 3D, se não me engano, né, Du? É, de vez em quando você passa pra um plano 2D, 3D, outros você tá totalmente 3D. Mas o grande problema nesses jogos aí é que normalmente você perde o controle do Sonic quando você tá em alta velocidade. E acaba ficando uma coisa meio sem graça, assim. E tipo, a desculpa que o pessoal o Sonic Team sempre dava nesses jogos aí, eles falavam que era muito trabalhoso fazer cenário do Sonic muito grande pra você passar em segundos. Porque, tipo, o Sonic corre muito, aí o cara vai construir uma fase belíssima lá, tá ligado? E aí você vai passar correndo por ela em um segundo, tá ligado? E aí acabou tudo, e o jogo ia ficar muito grande e ia dar muito trabalho de fazer. No Sonic Unleashed, mesmo as partes que você não tinha o controle do Sonic, eram melhor que as partes que eles intercalavam, que era uma parte que você jogava como lobisomem, tá ligado? Como lobisomem. Tipo, você jogava num jogo 3D, cara, como se fosse um tipo Mario 64. Mas era horrível, porque ele era lento, o lobisomem, ele não corria. E sabe? É tipo meio um beat'em up, assim, né? Você vai batendo nos bichos. Mas, cara, era horrível. Tipo, os caras ficavam pé da vida com essas fases que você jogava como lobisomem. Eles só jogavam as fases que eles jogavam como lobisomem porque não via a hora de chegar que eles podiam correr de novo, como o Sonic. Então, tem gente até que fala, cara, esse jogo foi um bom jogo se você tirar todas as fases que você tem que jogar como lobisomem. Tem gente que até suporta esse jogo. Ó, essa música que vocês estão ouvindo no fundo aí é do Sonic Unleashed aí. Cara, eu tô batendo na tecla das trilhas sonoras, cara, porque eu sou um cara que, puta, eu dou muito valor pra trilhas sonoras do jogo. Tanto é que já teve jogo que eu joguei por causa de trilha sonora, cara. Por exemplo, Castlevania, tá ligado? Castlevania Symphony of the Night é das melhores trilhas sonoras que eu já vi. Então, cara, é um jogo que eu joguei por causa da trilha sonora e, tipo, trilhas sonoras me influenciam meu humor quando eu tô jogando, cara. Então, a gente vai falar sobre trilhas sonoras e o Dalton vai se emocionar e vai falar muito, né? Vamos fazer um podcast sobre trilhas sonoras, vamos fazer um musicast. Musicast, nossa, eu não vou falar nada, mal de musiquinha, eu jogo sem som, cara. Bom, e então, o Sonic Colors? Então, o Sonic Colors é o jogo do Sonic mais novo que tem, saiu até depois do Sonic 4 ainda, só que só tem pra Wii e pra Nintendo DS, por enquanto. E, tipo, o Sonic Team meio que se redimiu dos erros, assim, fizeram um jogo só do Sonic e do Tails, tem uns alienígenas lá, mas são coadjuvantes, os personagens que dão uns poderes diferentes, assim, pro Sonic, e eles deixaram esse negócio dessa preguiça de lado, de não querer construir as fases porque vai passar rápido. E parece que o jogo é bom mesmo, assim, eu não joguei o Sonic Colors ainda, mas o review da IGN do jogo foi bom, foi acima de 8 a nota, e os caras só elogiaram o jogo, coisa que não faziam há muito tempo com um jogo do Sonic, que o jogo do Sonic só levava pedrada, né, nos últimos tempos, só falavam mal. Eu tô louco pra jogar esse jogo aí, tudo que eu vi de trailer dele, na internet, de gameplay mesmo, foi tudo muito bom, assim. Então você vai querer, você vai comprar um Nintendo Wii ou um DS? Que você não, eu estou com o Nintendo Wii, cara. Vou pegar esse jogo aí. Então, a gente vai finalizar, né? E aí, o que vocês... A história do Sonic como um todo, o que vocês acham, cara? Então, cara, com esse Sonic 4, episódio 1, parece que tá bem promissor aí, se vocês forem analisar tudo, tipo, o Sonic tá bem fiel às origens, considerando os defeitinhos que você disse, acho que tem futuro, sim, cara. Eu também vou continuar jogando os jogos do Sonic. E o Sonic 4, episódio 2, eu vou comprar, como eu falei já. E eu gosto do Sonic 2 e o resto dos outros Sonics são todos porcaria. Ah, que é isso, cara. Eu gosto pra caramba do Sonic, tipo, marcou assim o começo da minha história nos videogames, acho o jogo foda. E a lágrima já tá descendo já, tá ligado? Não, tô zoando, cara. Eu acho o Sonic puta jogo, cara. E você tem uma action figure do Sonic aí que eu sei, cara. Tem uma action figure, vou colocar até uma foto no post, cara. Essa action figure que ele, quando ele comprou, ele colocou no MSN, colocou no Flickr, colocou em tudo quanto é lugar pra todo mundo ver que ele tinha uma action figure do Sonic. Do Sonic, é lógico, cara. Ah, mas bem legal a action figure, eu cheguei a ver a foto, bem legal. Perfeita aquela action figure, tem sem defeitos. Foda. E é isso então, aí, cara, e vamos finalizar aí falando que cada um tá jogando aí e tal. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não, fala aí, Du, o que você tá jogando atualmente aí, cara? Então, eu tô jogando Gran Turismo 5, só, por enquanto, de PlayStation 3. Aliás, só tem pra PlayStation 3, né? Cara, eu tô gostando, o jogo é Gran Turismo, tá ligado? Estilo eu tô vendo, tô vendo que toda hora fica aparecendo o troféu seu lá no Facebook, lá. Porra, mano, antes era do Sonic, tá ligado? Agora no GT5. Porque, puta, cara, porque o Sonic 4 eu já consegui fazer tudo no jogo. Consegui virar Super Sonic já consegui pegar todas as... pra virar Super Sonic tem que pegar todas as esmeraldas, né? Consegui ganhar os troféus lá do jogo lá, fiz os dois finais, tô satisfeito. Terminei, agora tô jogando Gran Turismo 5, tô gostando pra caramba também, recomendo. E você, Dalton, o que você tá jogando? Então, cara, eu tô... Como eu sou da galera do PC aí, eu tô jogando Left 4 Dead 2 online aí, só que tô aprendendo, então muito... Faço muita besteira ainda, os caras são muito viciados. Tô jogando Fallout New Vegas, que é um puta jogão, um puta RPG pra... Aliás, tem pra multiplataforma, tem pra todos os videogames, eu recomendo, se vocês puderem. Agora, só depois de muito tempo e depois de uma promoção que rolou no Steam, eu tô jogando Resident Evil 5. Tipo, eu paguei $8 nele. Tipo. É, o Steam tá acabando com a vida social de muita gente aí esse mês, hein, cara. Ele tá acabando com o meu cartão de crédito. Acabando com o meu cartão de crédito, cara. Isso sim, velho. Eu acho que da promoção que teve de, sei lá, de 7 dias, ou 8 dias aí, de promoção de fim de ano, cara, que 6 dos 8 dias eu comprei alguma coisa, cara. Nossa, muito jogo, cara, muito jogo. Os caras tinham que fazer uma parada dessa na PSN, cara. Então, eu também tô jogando bastante coisa que rola no Steam também, é jogos independentes aí, né, cara? Como vocês sabem, eu sou um grande expoente dessa galera aí dos jogos independentes, né? Ucranianos e etc. Principalmente o pessoal da Europa Oriental, né? Exatamente. É. Aí eu joguei um de horror aí que chama Amnésia, do Dark Descent, que foi bem legal aí no quesito horror, assim, cara. Tipo, recomendo como um jogo que vai te assustar bastante, como me assustou. E você, ô... Lira, o que você tá jogando aí? O pessoal sabe, né? O pessoal pode sabe, né? No Twitter, pode ver no Facebook. Eu jogo Pro Evolution, mas tirando isso que eu jogo Pro Evolution. Eu tô com Red Dead Redemption, tô gostando. E tem outros milhares de jogos pra jogar, mas eu só vou falando aos poucos. E eu tô tentando jogar online o Left 4 Dead 2. A minha placa de vídeo não tá me ajudando, mas é um jogo incrível. Quem pagou $5 na Steam foi muito bem pago, $5 aí. O que tô no jogo ainda mais legal foi ele ter custado tão barato, né? É, foi tão barato que você fica até emocionado. Quando o jogo é bom e barato, você fica muito emocionado. Que nem quando eu paguei 12 libras no Uncharted 2. Maravilha. Bom, então, e é isso aí, né? Com isso a gente termina, né, o nosso primeiro podcast aqui dos matadores, dos nossos devoradores de controles. É, então comentem. No nosso blog, mandem sugestões de próximos casts e falem o que vocês quiserem também. Quem quiser mandar e-mail, né? A gente tem um e-mail de contato, né? contato@devoradoresdecontroles.com.br. Mas aí vocês. Aí vocês mandem sugestões, críticas, comentários, xinguem, fala que a gente só falou merda, ou que eu falei merda falando que dava pra fazer o Sonic voar com o Tails, o Sonic 2, tá ligado? Sempre vai aparecer um viadinho também que fala assim, eu gostava do Sonic Blast, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Não, pode ter certeza, cara. Não, eu quero ver aparecer alguém. Se alguém aparecer falando que gosta do Sonic Blast, eu vou indicar o endereço do Dalton, endereço do Du pra jogar com esse rapaz, né? Pelo amor de Deus. Tentar me convencer o que é bom no Sonic Blast, né? É isso então, aí. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Tchau.